esteve junto aos leões. Sei que eu vou chorar quando contemplar Jesus. Correrei para abraçá-lo e ser iluminada por sua nívea Santa. A minha dor findará, toda tristeza em alegria se tornará. Hoje aqui estou louvando, mas no céu continuarei. Santo é o meu rei. Primeiro eu quero ver o Salvador Jesus, que me dará novo nome. Nova será minha canção. Sei que eu vou será minha canção. Sei que